Josué em Siquém chamou o povo, lembrou de Deus que nos deu a vida. Lá do Egito ele nos tirou, com mão forte a vitória é sua. Nos mares abertos ele nos guiou, os egípcios atrás, mas o mar se fechou. Com promessas firmes ele nos fez andar, na terra dos sonhos seu amor nos dá. Escolhe hoje a quem servir, o Senhor é Deus, é só confiar. Eu e minha casa, nós vamos adorar, nunca deixaremos, sempre vamos amar. Balaque e Balaão quis nos amaldiçoar, mas a bênção do Senhor não pode falhar. E os muros de Jericó vão ruir, com ele ao nosso lado, vamos prosseguir. Tira os deuses estranhos, inclinai o coração, a pedra é nosso testemunho. Só.